Tchaleco, direto Arube, autorizado. Direto Arube, Tchaleco, pelo Parão na 05. Salvador da T605, para táxi, 180 a bordo, tá com 2 horas e 40 de autonomia, alternando Natal. Táxi autorizado para o ponto de espera 10, via Pátio Índia e Alfa, quando lá chame Torre 1895, TAM 3305, uma boa noite. Pátio Índia, Alfa, TAM 1395, boa noite, o TAM 3305. Salvador, push de estacionamento, posição 1 na chané 6224. Aguarde para o push. Nós temos duas aeronaves que vão passar a cauda. Aguarde para o push 6224. Não, escuta. 1-0-1-0, clear and left approach, bottom and localize the call. Thank you. 172, solo Salvador. Prossiga. Qual o seu estimado para iniciar o táxi? Cada ponto do táxi está com 026, autonomia de 3 horas, operativa Guarulhos. 06, 3 horas, Guarulhos. Tem táxi autorizado para o ponto de espera Dono Zero, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 1895, Rio 5972. Procedei táxi, Dono Zero, obrigado, senhor. Tá lá. Chanel 6224, coordene com a equipe de solo, vai passar um 767 a cauda, após o mesmo, você pode iniciar o push e informar táxi 6224. Você vai coordenar com a equipe de solo, após a passagem do avião grande, vai iniciar o A224. Sete dois, me escuta. Salvador, boa noite, tá 3605, ponto de espera do zero, pronto. 3605 autorizado, linha de decolar, vento 1-0-0 graus, 8 horas. A linha de decolar, tá, 3605. Salvador, 2-5972, tá bom, próxima captura no zero. Número 2, mantém ponto de espera. Número 2, mantém ponto de espera. Brasil Total 9907 com informação Alfa para copiar Guarulhos. É o 9908, não é isso? Flash, eu tô autorizado, né, Mantê? Total 9908 está autorizado para Guarulhos. No nível 320, decola dono zero com a primeira curva à direita, saída da El Lido, depois voa direto à posição bridge, onde intercepta a Perzulu 16. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95, total 9908. Poderia confirmar o transponder? 5551, 55-51. Ok, estamos autorizados de Guarulhos para Salvador para... aliás, Salvador para Guarulhos. No 320, decola da 10 com curva direita na Dael Lida, após bridge, onde vai interceptar Zulu no meia. O transponder é 5551, o controle 1298. A torre está em 1895, total. O controle é em 119.8, ok? 119.8. Confirmo. 119.8 é o controle. Forme pronto para o push 9908. Chamaremos. Portugal 019 and complete approach, call tower 18.95. 18.95, bye bye, Portugal 019. Tower, boa noite, Portugal 019. Portugal 019, continue approach, stand by for anything. Continue approach, Portugal 019. 5972, devia decolar, 100 graus, 109. Decolar. Para o táxi 6234 com 99 a bordo, 0200 de autonomia, Fernando Salvador. Livre táxi, ponto de espera no zero, Índia e Alfa, quando lá chame a torre em 1895, boa noite, 6224. Livre táxi, Índia Alfa, como ponto de espera, dá 10, 2219, 6224, obrigado, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Portugal 019, check landing gear, clear to land 1810, wind 100 degrees, 8 knots. Clear to land 10, check landing gear, Portugal 010. Boa noite, Rio, 5972, cruzando 1800 metros na Dael. Rio 5972, contato na regulagem, 400, saída da Dael. Possível, 400 da Dael, Rio 5972. Salvador, que eu estou, boa noite, chamamento 224, ponto espera, dona Zero, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantenha. 224. Para o push acional, total 9908, no... terminal de carga, número 7. Está autorizado, puxa acionamento, reporte táxi 9908. Autorizado, puxa 9908, reportará táxi. Santoré, mantém o 6224. Além mantém, Santoré, 6224. Control 09 on the ground, that's 01, lift to the right and call 121, the small 9 M. 121, 9 M, Portugal 01. Can you confirm the QNH? It's your range 1010. Obrigado. Portugal 3300, qual? Na Playstation 5, chame Recife, 12685. Boa noite, Portugal 09, ataque vai Alpha. Report before Juliet. É Portugal 019. Taxi via Alpha, report Juliet, é Portugal 019. Devido à formação, 3-0, confirme. A 3600, desça restrição nível 120. 120, então, 3600. Livre decolagem, rapaziada, 224. Confirmar a frequência do Recife para o 3605. Afirmativo, é 12685, 3605. 2685, obrigado. O 972 da Rio, direto em 8. Direto 5972, chame Recife em 1251. Hoje é 8. Controle Salvador, é o Ocean 6224, levantando, passa 1500 pés, extensão 90. Subi, mantém 190, sai da PUCA 6224. Na PUCA 190, 6224. Total 9908, tem 3 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Táxi autorizado, táxi em frente, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, o total 9908. Táxi em frente, Índia e Alfa, torre 11895. 11895, afirmativo. 660, prossiga para o nível 50. Portugal 09, taxi by Juliet, April 1, gate, standard number 11, Portugal 09. Taxi by Juliet, April 1, standard 11, Portugal 09. Boa noite, obrigado. Boa noite. Via 212, Axoné, essa é o 060. Total 9908. 9908, autorizado alinhar e decolar. Vem um turno 00 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar, total 9908. Trigo 52070 na chegada, Mari. 070 na Mari, está 3152. Vitor Charlie Eco, mantém 105, chame o controle Léos, 1201. Desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3600. 6212 da Oxné, desce para 2000 pés, ajuste no 011, 1011, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, Oxné 2. A 3152, desce para 2000 pés, 1011, ajuste, reporte estabilizado. É o número 3 na aproximação. Acho que o precede 12 horas, 8 milhas, passando 130 em descida. Partiu 2.011, com o número 3, reporte estabilizado. Está 300 pés. Decola os 10, controle 119 decimal 8. 1198, bom trabalho. Charlie, boa noite, o total 9908, na Dael, cruzando 1600. Solicita voar direto Leda. 908, após 2000 pés, autorizado Leda. Após as restrições, direto Leda, total. Oxinã 6224, Recife, 12685. 2685, boa. Boa noite, Deco 50, azul 4107 na projetada. 50, na proa de TAP, azul 4107. 6212 autorizado, Lida 78? Autorizado, 6212 reporte estabilizado. Aéreo vai reportar estabilizado. Autorizador 360. 360, completo, aproximação, torre 1895. 1895. Torre 6, 600. 3600, continua a aproximação, reposta de checado, final 0. Total 9908, Realme, Recife, 1251. Recife, 1251, total 9908. Azul 4107, prossiga para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, Azul 4107, confirma ajuste. 1011, 1011. Zona de pouso, vento 1, 0 graus, 109. Vento 1, 0 graus, 109. Salvador, boa noite, Xira 62, 102. Zona 2, continua. Aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 62, 102, baixa travão. Autoriza a liberação de velocidade TAP para o Azul 4107? Autorizado, reposta pesado 4107. Obrigado, reportaria estabilizado Azul 4107. Tá localizador 3152. flash aproximação, torre 1895, na 3152. 1895, obrigado. Daqui a pouco, 3952. Tem alguma coisa errada com o radar, o senhor já passou o ITAP. Ah, desculpa, passamos o ITAP, agora vá para interceptar. Não, o senhor tem que ir após o ITAP pro de Duna. Duna seria a 075. Aos 10, nós, livre pouso, pista no 062. Pouso 6212. Obrigado, 407. Ah, já tá livrando a última interseção, livre pouso. Gente, livre pouso. Solo, Salvador, 3109, livrando a costa. Del... 3600? Del 3600, estou ouvindo. Alfa, Juliette, portão 4. Pode repetir a posição? Dan 3152, passado externo. Se a gente continua a aproximação, vai autorização de pouso. É. Azul 4107. 4107, confere de aproximação, torre 11895. 11895, obrigado, desculpe. 4107. Salvador, Azul 4107. 4107, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 4107. 3152, cheque trem, livre pouso, vento 100 graus, 109. Vai travado, livre pouso, vento 100 graus. Chamou 219, solo. 219, grato, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, acionamento 219. É 212, boa noite. Táxi em frente, seguindo a aeronave à sua frente. O senhor prosseguirá para o pátio número 3. Mas tem que contornar aqui via Juliette, devido ao fechamento da interseção Kilo, você vai taxar Alfa Juliette prosseguir para o pátio 3. Está indicando posição meia dúzia, fique atento ao sinalizador naquele pátio. A gente vai Alfa Juliette, ingressar pátio CC Juliette, posição meia dúzia, sente 162, zona 2, fica na aeronave. Correto. Dois, seu solo aos 25, livre à direita, chama 1219 solo, mantém a posição antes da taxa alfa, ok? 1219, mantém a posição antes da 3152. Solo, Salvador, boa noite, da 3152, livrando sua escuta. 3152, tem distância suficiente para entrar à frente ou não? Então agilize na medida possível para ingressar à frente e taxia via Alfa para o portão 612 3152. Alfa 612 3152. 4107 livre pouso, vento 100 graus 8 nós. Autorizado pouso para o 4107. É 202, Dolchiner, só alô? Prossiga, 202. Mudaram o seu pátio e o portão. Portão vai ser o 7 no pátio 1, ok? Posição 7 no pátio 1. Médio, portão 7, pátio 1, Solo 29, direita 219. Direita 219. Obrigado. Solo Salvador, boa. O azul 4107 livrou. 4107, boa. Táxi em frente, Alfa Juliette, para o pátio número 3. Está indicando a posição 02 naquele pátio. 4107. Confirme a posição, 4107. Está indicando posição número 2, 02, porém no pátio número 3. Esse pátio é de cargas. Você vai seguir em frente, contornar a via Juliette. A interseção Quilo está fechada devido a obras. Ok, então contorna a via Juliette. É, posição 2, pátio 03, azul 4107. Afirmativo. Fique atento ao sinalizador lá, ok? Sim, azul 4107. Então, 6202, posição 7, pátio 1? Exatamente, a 7 do pátio 1. Você pode ingressar e ver a Juliette. Fique atento ao sinalizador. É, 07 do azul, solo voltando. Prossiga. Já mudaram a posição, agora é 04 no pátio 3, ok? Fica atento assim que o senhor ingressar no pátio 3, vai observando a sua direita, onde achou o sinalizador, o senhor siga a instrução do mesmo. Tá, ciente, azul 4107, é o pátio 3, posição 4. Oi? Prossiga. Tá mandando aqui na faixa amarela, tô guardando. Não apareceu ninguém ainda, né? Negativo. Vou informar a central da Infra. Obrigado. Estamos 07 aí, agora você vai ingressar à esquerda, pátio 3, seguir em frente, ok? Cliente, à esquerda aqui para o pátio 3, 241-07. Ok, está indicando lá a posição 04, fica atento, acionizador. Cliente, 241-07. Control de Salvador, boa noite, Toro 606, informação alfa, autorizado ao 10. Esse é o 50 da Mário 606. 50 Mário 606 da Volta.